como que os líderes da igreja assinavam e liberavam aquelas cruzadas para matar e exterminar Israel. O que o Irã está fazendo, o presidente do Irã falou assim, essa nação tem que ser exterminada da face da terra hoje, e ninguém se levanta para dizer nada. É o que a igreja fazia, o que as cruzadas fizeram. Agora preste atenção, porque Deus diz na sua palavra que um dos dons que ele dá aos seus filhos é discernimento de espíritos. E vejam só, Alá é o Deus do Islã. A maioria dos muçulmanos creem plenamente que Alá é o Deus criador do céu e da terra. Na verdade, todos os muçulmanos creem que Alá é o Deus de Abraão. Eles lutam pelos lugares de Abraão, pela memória de Abraão, porque para eles, Abraão é o pai deles. Eles estão convictos de que o Deus de Abraão é o Deus deles, enquanto Israel diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. Eles dizem, o Deus de Abraão e o Deus de Ismael é o nosso Deus. E as pessoas estão verdadeiramente devotas ao Senhor Deus Criador. Mas se nós quisermos identificar quem é Alá, basta fazermos uma pequena pergunta. O Islã, o Alcorão e todo muçulmano sabe de uma coisa. Para o muçulmano, Israel tem que desaparecer. Esse povo tem que ser morto. Mais do que isso, para a gente entender mais de perto ainda essa cultura, esta heresia ou esta mensagem satânica do islamismo, o Islã diz, todo aquele que não anda segundo a gente tem que morrer, então derruba as torres. Estados Unidos tem que ser destruído. Israel então tem que ser destruído. Agora veja só, discernimento de espírito. Alá é o nosso Deus? Sim ou não? Por quê? Porque o nosso Deus nunca diria, mate esse povo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus vai cumprir todas as promessas com Israel. E Deus nunca diria, se a Sandra não quer saber do islamismo, não quer ser uma muçulmana, então ela merece morrer. É o contrário, Jesus diz, se você não quer andar no meu reino, eu morro por você, para que você venha andar no meu reino. Discernindo o Espírito, Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. O judeu discerniu esse Espírito de uma forma equivocada, mas ele teve como usar essa ferramenta. Quando ele viu Roma destruindo sua nação e Jesus Cristo associado a Roma, ele disse, esse não é o nosso Messias. Nós sabemos pela palavra quem é o nosso Messias. Ele nos ama, ele não nos destruiria. Agora, irmão, continuando discernindo o Espírito. Qual é o Espírito do Natal? Já viu essa expressão? O Espírito do Natal? Há uma expressão, o Espírito de New Orleans, que é famosíssima. A cidade de Nova Orleans, ou New Orleans, nos Estados Unidos, é a cidade de maior índice de macumbaria, feitiçaria, promiscuidade e música. E o furacão destruiu aquilo. Então, as pessoas dizem, o espírito de New Orleans, que é o negro tocando aquela coisa, o espírito de New Orleans, o espírito do Natal. Qual é o espírito do Natal? Está lá no shopping. Se eu quiser discernir o espírito, fica fácil ou difícil de discernir quem é o espírito do Natal? Agora, meu irmão, eu viro para você e digo assim, esse irmão, se ele não é do meu jeito, extermina. Tem dinheiro? Tem. Então vem. Não, não tem dinheiro. Ih, não, então. Qual é o espírito que está agindo sobre mim? Mais ainda, eu viro e digo assim: Israel, ou o povo judeu, ou as coisas que estão aqui, não quero. Eu não gosto disso. Eu não quero isso. Qual é o espírito que me leva a fazer acepção de pessoas sem nem conhecer? Aí nós podemos aprofundar. O que é judeu? O que é um judeu? Nós falamos que não queremos ser judaizantes. Mas prestou atenção que nós não falamos tanto, eu não quero ser americanizado. Os hinos da igreja eram assim, músicas americanas, inclusive folclóricas, inclusive músicas pagãs, que os americanos, quando chegaram no Brasil, colocaram letras bíblicas. Tem até o hino nacional da Inglaterra que foi colocado uma letra evangélica. Mas nós queremos ser americanizados, mas não queremos ser judaizados. O que é que existe no mundo espiritual realmente contra Judá? Contra Israel ou contra os judeus? Judeu é uma palavra simples que vem do nome Judá. Judeu é uma palavra na sua etimologia que diz aquele que louva a Deus. Deus estabeleceu um povo na terra e deu um nome a esse povo. Esse povo é o povo que louva a Deus. Deus vira para nós gentios e diz assim: vocês querem fazer parte do meu reino? Então passem a ser, por Jesus, aqueles que louvam a Deus. Então vocês agora, numa expressão simples de ser entendida, são meu povo de Israel. Mas nós cegamente, eu não quero dizer nem da rejeição, nem da resistência, eu quero dizer da nossa omissão em não buscar o que está escrito aqui. O Senhor Jesus diz à mulher samaritana: mulher, pode crer, creia mesmo, a salvação vem dos judeus. A salvação não vem da nação de Israel de hoje. A salvação vem daqueles que louvam ao Senhor. E até literalmente, a salvação vem de Jesus, o judeu. Por que o diabo quer tanto destruir esse povo? Por que o diabo quer tanto? Primeiro nós podemos entender rapidamente, porque o diabo sempre quis destruir esse povo, desde o Egito. Herodes mandou matar os meninos todos. Faraó mandou matar os meninos todos. E até hoje nós temos nações dizendo: eu quero exterminar esse povo, porque esse povo, ele representa na terra a nação que louva a Deus. E o diabo odeia isso. Vem desde lá. Nimrod, Caim, já vivia isso. Esse povo que louva a Deus. Agora, o que Deus traz da sua palavra a respeito, ou através do povo? Nós nos acostumamos com a cultura greco-romana. Os nossos costumes, a nossa sociedade é toda envolvida nessa cultura, que é cheia de ícones pagãos. E nós não nos atentamos para aquilo que está na palavra do Senhor através desse povo. Nós só criamos uma fantasia, um álibi muito bom para nós. Eu não quero ser judaizante, ou ser judaizado. Eu não quero que a igreja seja judaizante. Por que tanto ódio contra o povo que louva a Deus? E de outras formas, o inimigo conseguiu ir manipulando a nossa ideia, a nossa mente, contra Israel. Existe um costume da nação israelense. Existe um costume dos evangélicos de saírem apressadamente e não ofertarem, não cultuarem, não prestar atenção no Senhor. Chega aqui, conversa, vai ao culto, e se emocionar um pouquinho, ele levanta a mão, ele faz mecanicamente, como um judeu faz mecanicamente os seus ritos bíblicos. Existem uma série de costumes da cultura. O brasileiro tem a cultura de sentar no boteco, no caixote, tomar uma cervejinha, comer uma linguicinha com cebola e ficar ali até 9, 10 horas, sexta-feira ou meia-noite, alguma coisa assim. Tem a cultura de ir para o futebol, assim como o judeu tem sua cultura, muitos hábitos da sua cultura. E os hábitos da cultura do judeu, nenhum de nós conhece. Nunca vieram para a igreja. Só indo lá para você ver os hábitos deles. Agora, alguns princípios da palavra do Senhor estão guardados pelos preceitos que Deus levou esse povo a cuidar. E se o diabo me impede de entender isso, o diabo me impede de entender alguns princípios de Deus, como o princípio da semeadura. Nós afrontamos a Deus e dizemos assim: não, eu semeio quando eu quiser. O povo diz: eu semeio no dia certo, para que venha a chuva e a minha semente esteja em terra. Deus criou as estações para nós cuidarmos disso, e as festas são cerimônias que lembravam ao povo as estações. E nós não temos obrigação, nós não temos que fazer festa. Ninguém é menos espiritual porque não fez festa. E na verdade, fazer festa pode ser um fiasco. O que o Senhor quer é que eu pare de resistir à festa e aprenda os princípios. Porque enquanto eu resistir a Israel ou a qualquer coisa de judeu, eu não aprendo os princípios. E nós não estamos vendo que a revelação vem se eu estudar o que é o povo judeu. Não, a revelação vem se eu estudar o que é a Bíblia. Está escrito aqui. E aí o diabo colocou uma outra cultura no meio da igreja. Velho Testamento já passou. E está escrito. Sei lá, em Romanos 10, 4 diz: o fim da lei é Cristo. Acabou tudo. Mas essa é mais uma das confusões que o diabo conseguiu infiltrar no meio da igreja, porque o texto sagrado não diz isso que nós lemos no texto em português. Primeiro, a palavra lei, nesse versículo, é a palavra Torá. Torá é o nome hebraico para o livro sagrado. Para o povo, até Jesus, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento veio depois para a igreja, depois de Jesus, mas para o povo até Jesus só existia o Velho Testamento. A Bíblia era o Velho Testamento. E nesse texto, Paulo escreve aos Romanos e diz assim: porque o fim da Bíblia é Cristo. Ou nós vamos entender que Jesus disse que não tem mais Bíblia, ou nós precisamos entender uma segunda palavra. A palavra fim não diz respeito a término, diz respeito, lá no original, a objetivo. O objetivo da palavra é Cristo. A finalidade da palavra é Cristo. E toda a palavra, não um pedaço da palavra. Todas as vezes que eu pego o Velho Testamento, leio os 10 mandamentos e disse: eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou ter outros deuses na minha frente, eu estou evidenciando Jesus como meu Senhor. E se eu aprender o que significa a cerimônia da Páscoa, o cordeiro, a celebração do cordeiro, que eu posso ter todos os dias na minha casa, ou eu posso ter, se a igreja faz uma vez por mês a ceia, que eu posso ter todas as vezes que eu fizer a ceia, ou eu posso ter uma vez no ano, numa data, não importa, eu preciso celebrar o cordeiro, porque Jesus só morreu no dia da Páscoa. Ele foi tão preciso em tudo que havia escrito, que ele morreu no dia 14 de Nissan, no dia da Páscoa. Se eu começo a me aprofundar nos segredos que Deus tem, eu começo a descobrir princípios de Deus que não são vistos em nenhum lugar da sociedade humana, dos povos pagãos, só são vistos no reino de Deus. Nós temos inúmeros outros textos que precisam ser compreendidos à luz da palavra. E para isso nós temos que voltar lá no hebraico, no grego, como foi escrito o Novo Testamento. Para a gente entender, porque o diabo está conseguindo até hoje. Hoje deve ter lançado outra Bíblia. Cada dia eles lançam outra Bíblia. Com uma versão um pouquinho mais moderna, com algumas coisas que se adaptam a esse grupo, que se adaptam àquele grupo, que se adaptam àquele grupo. Então as palavras vão perdendo o valor real, genuíno. E o Senhor tem levantado o seu povo para trazer revelação, mesmo que muitos estejam rejeitando. termo Judá é louvor. Aquele que louva a Deus. Os que nasceram de novo se tornam judeus de verdade. A Bíblia diz que somos o Israel de Deus. Lá no concílio de Nicéia, parece, a igreja decidiu. Israel acabou. A igreja substitui Israel. É a doutrina mais antibíblica. Porque as profecias continuam se cumprindo a respeito de Israel. Israel está incluído lá na volta de Jesus, em todo o milênio. Israel, na verdade, é a cidade santa. Você vê lá no Apocalipse, no finalzinho, capítulo 21, diz assim: os muros da cidade, que é a noiva, são feitos dos apóstolos, dos profetas, que são os fundamentos e as portas da cidade, que é a igreja. Eu não posso abominar o Velho Testamento, renegar, dizer já acabou, porque ele é a Bíblia e ele traz a revelação. E é fato que em Jesus se cumpriu tudo que estava no Velho Testamento. Nenhum de nós precisa mais sacrificar um animal aqui. Nenhum de nós precisa mais fazer todos aqueles rituais, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Eu não preciso, não estou preso mais a isso. Mas os princípios que revelam Jesus continuam os mesmos, porque ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os princípios não mudaram. E quando eu começo a me dedicar a descobrir os princípios, eu começo a viver numa profundidade maior aquilo que Deus quer para cada um de nós. Toda dúvida é fruto do desconhecimento. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Por isso, o inimigo quer nos impedir de conhecer um pouquinho mais a verdade. De ser, no mínimo, um pouquinho mais aberto. Eu quero estudar isso. Espírito Santo, eu quero. E se for preciso, nós podemos pedir a Ele: então me faça como fizeste com Pedro. Me dá um sonho, uma visão, uma revelação. Me leva, me faz isso. Eu estou pronto para isso. Eu estou aberto para isso. Mas eu não vou ser tolo, como a tua palavra diz, de fechar os meus ouvidos e não dar atenção ao Senhor. O livro de Zacarias, capítulo 14, diz assim: vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra todas as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Versículo 6: naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Sabe por que o diabo quer aquele filete de terra? Sabe por que o diabo quer destruir o povo de Israel até hoje? Sabe por que o diabo quer tomar posse daquele lugar? Israel abriu mão da faixa de Gaza. As melhores casas, as melhores terras, as melhores estufas de plantas e frutas, os judeus saíram e deixaram os palestinos entrarem. Eles destruíram tudo. É um lixo. Não dá para entrar lá. É um lixo. Eles não querem a terra para si. Eles têm terra à vontade. Os palestinos que querem reconhecer o governo de Israel vivem dentro de Jerusalém com todos os benefícios que eles precisam ter. Vivem tão bem quanto um judeu. Eles não querem terra. Eles querem destruir Israel. Por quê? Porque Satanás tem a ideia de que pode tentar conseguir mudar os planos de Jesus. Por que Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos? Porque o diabo tentou matar Jesus. Herodes era um sujeito velho, barbado. Para Jesus, uma criancinha que estava nascendo, ser uma afronta para o reinado dele, só um doido. Até essa criança crescer, ele não me ameaça. Era por trás uma mão satânica. Destrua, porque se eu destruir, quem sabe eu consigo impedir do Messias vir. E até hoje é a mesma tentativa do maligno. Destrua, porque quem sabe eu consigo impedir dele pisar aquela terra e fazer com que flua de lá rios de águas vivas e estabeleça o seu reino para sempre. Então nós acabamos saindo, irmãos, chamuscados por essa estratégia do diabo, porque ele vem e nos impede de entender princípios de Deus, porque nos leva a viver a cultura desse povo e a rejeitar a cultura de Deus. Nós já ministramos tão superficialmente, mas já ministramos sobre o Natal aqui. Mas como que se levanta tanta dificuldade e resistência para abolir o Natal? Não precisa, não precisa. Mas não é abolir o Natal. Põe a bola, dê presente, vista de Papai Noel, faz o que você quiser. Mas antes disso, entenda o Espírito que está por trás. Antes disso, deixe Jesus ser Senhor da sua vida em todas as outras áreas que Ele quer. Então a gente descobre que perdeu função. Mas nós nos levantamos, nós resistimos contra algumas coisas. E nós nos esquecemos de beber da água, de comer do alimento. E é isso que o inimigo quer. Porque assim ele vai conseguindo com que o mundo inteiro, aqueles a quem Deus disse, meu povo de Israel, seja destruído. E foi Jesus quem disse isso, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Irmão, eu disse o ano passado que não tinha ilusão alguma e que vocês iriam entender o ano da frutificação com uma ministração. Podem ouvir lá, está dito isso lá. E eu disse, durante este ano, e quando celebrarmos no próximo ano, vocês verão que haverá um crescimento dos frutos e do entendimento. E agora nós estamos começando a ver que tem alguns pequenos sinais de entendimento. Agora eu estou entendendo, irmão. Sabe por que Deus nos deu o site e nos deu a condição de gravar? Para que isso seja ruminado, ruminado, ruminado. Estamos podendo estudar e você vai experimentar nesse ano conhecimento de princípios de Deus. Em momento algum, irmão, eu estou dizendo a você que nós vamos virar para festejar a festa de tabernáculo e ser igual a Israel e fazer... Não. Mas, irmão, tudo aquilo que é princípio do Senhor, que desbanca a cultura dos povos pagãos que dominou a vida religiosa evangélica, nós queremos exterminar da nossa vida e colocar no lugar os preceitos de Deus. Os preceitos do Senhor. Se Jesus vai se estabelecer naquele lugar, aquele é o lugar, aquele é o povo. Ali o Senhor fez coisas que nunca mais Ele desfará. Ele nunca rejeitou. Os dons são irrevogáveis. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor disse, eu vou destruir vocês, porque vocês são rebeldes. Mas na próxima geração, eu vou lhes dar a chance de novo de se arrependerem e voltarem para mim. Se Deus fizesse conosco o que nós achamos que fez com Israel, há muito nós já teríamos sido destruídos. Deus quer que cresçamos no conhecimento da sua palavra. Esse é um outro texto, Mateus 5, 17 e 18, traz também a questão da interpretação, da tradução, na verdade. Diz assim, não penseis que vim destruir a Bíblia ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. É que na nossa versão, em português, está escrito, não penseis que vim destruir a lei. Mas a palavra lei aqui é a Torá, é a Bíblia. Eu vim para cumpri-la. Na festa de tabernáculos, Jesus entrou em Jerusalém e Jesus disse assim, aos judeus, aos doutores da lei, gente, sabe aqueles crentes? Eram aqueles judeus, aqueles líderes. Jesus vira para o povo e diz assim: eu sou a água da vida. A gente não sabe. Nós temos que nos abrir para as coisas de Deus. E Deus dá. E aí você entende que o dia em que Jesus está na festa, e o texto diz no último dia, o sétimo dia, é o dia na festa de Tabernáculos chamado o dia da Simchat Torah. Simchat Torah é uma expressão que diz a alegria da palavra, a alegria da Torá, a alegria da Bíblia. E há uma celebração dos judeus que na Simchat Torah, no dia da alegria da Bíblia, eles estabelecem um altar e regam de água 7 vezes aquele altar. E aquela água molhando o altar é o sinal de que a palavra, a Torá, é a água viva que desceu de Deus. Aí vem Jesus, criticado pelos sacerdotes, pelos religiosos, e diz assim: essa água sou eu. O quê? Jesus cumpriu a lei e os profetas ipsis literis. O pão da vida, tudo que Jesus falava está aqui no Velho Testamento, está na cultura do povo. E se você perguntar, nós precisamos do judeu para a gente entender as coisas? Precisamos. Mas e se a gente não tiver, não quiser, eu não quero nenhum contato com o judeu? Então você não vai para o céu. O quê? Não, pastor, aí agora você extrapolou. É, porque Jesus é judeu. A Bíblia nos afirma que ele é 100% homem e 100% divino. E ele é um judeu, nascido em Belém de Efrata. Sua família é de Nazaré. E ele viveu e cumpriu seu ministério em Cafarnaum. Por isso ele disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. É claro que eu não estou dizendo a você que você tem que ir a Israel para ser salvo, que você tem que parecer como judeu, que você tem que se fazer um da nação judaica. Não, de forma nenhuma. Nós somos brasileiros, podemos cantar só as nossas músicas, podemos vestir só as nossas roupas, não tem necessidade nenhuma, irmão, de fazer nada igual a judeu. Necessidade nenhuma. Mas não acusa alguém que faça, porque não tem nenhum problema em fazer. Nenhum problema. Eu quero sair de short e soltar pipa com meus filhos. Ah, vai, faz, véio. Qual o problema disso? Eu quero fazer um acampamento, eu quero ir para o camping, quero fazer um churrasquinho lá no camping. Ah, tá bom. Eu quero comer um cordeiro. E já está judaizando. Qual o problema de comer cordeiro? Come o cordeiro, irmão. Eu quero dançar as músicas de Israel. Que coisa mais linda. Miriam cantou e dançou aqueles tamborins, aqueles pandeiros estão todos lá, que Deus criou tudo aquilo. Que coisa mais linda. Faça, irmão. Isso não te traz nada de crescimento espiritual. Mas também, irmão, seja aberto. Não seja aquele brasileirinho, aquele mineirinho fechado. Como eu sou esperto, eu sou, o mundo todo é aqui, eu só conheço aqui, isso aqui é tudo. Eu sou bobo. Senhor. Não, irmão. Qualquer pessoa que começa a viajar descobre, puxa vida. Eu estava em Portugal uma vez e aí eu vi lá escrito assim, alugueres. Eu falei, que povo caboclo, meu, alugueres. Aí o Senhor falou comigo assim, você já prestou atenção que você não pode criticar nada. Se você criticou o caipira falando aluguer, alugueres, aqui em Portugal é o português mais correto, alugueres. Então não, tem que ser mente aberta, a gente fica, de repente pode, uma série de coisas. Olha, eu prefiro que a gente dance aqui uma rodinha cantando com um pandeiro do que ir para a fogueira dançar festa junina, que está explicitamente sendo feito um culto a um Deus pagão. Então guarde isso, irmão, e respeite quem faz. Não discrimine quem faz. Eu conheço irmãos a quem eu amo, que vão a um extremo assim absurdo, que até justifica a expressão judaizaram. Mas, irmão, sabe aquela criancinha que fez um rabisco e a professora pôs numa moldura e entregou de presente para o pai? E o pai pode olhar assim, gente, que é isso aí? Um rabisco. Mas ele olha e fala assim, que coisa mais linda. E os anos se passam e está o quadro lá. A filha já cresceu, formou, é doutora. Falou assim, pai, tira esse negócio aí. Não, filhinha, isso aqui tem um negócio aqui para mim. Por quê? Saiu do coração. Agora vem um sujeito. Mas essa menina, quantos anos ela tem? 3 anos. Mas, esse desenho que ela te deu, não é possível. Ensina essa menina a desenhar, põe ela na escola. Você não faz assim, irmão. Agora, não vem nenhum crescimento espiritual porque você dançou ou não dançou. Mas virá todo o crescimento se você aprendeu os princípios que estão ali proclamados. Se quer viver esses princípios.